Quem é rico anda em burrico, mas quem é pobre anda a pé. Mas o pobre pelo viado. Deveria, deveria. Olha que beleza, tá valendo, todo mundo se lembra.